Difusora M Salinas. ZYL 351, frequência 1310, o coração do norte. A Difusora é música, é informação, é muito mais rádio. Cuidar da saúde é coisa séria, disso ninguém duvida. Agora, cuidar da saúde de sua família com toda atenção e carinho, nisso a Farmácia Santo Antônio é especialista. São 15 anos de experiência dedicados a você. Farmácia Santo Antônio, das meninas Alice e Lena, fazendo dos nossos clientes nossa família. 3841-1666 e 3841-1137. Informou a Farmácia Santo Antônio. Difusora M, Difusora M 1310, o coração do norte. Se tá faltando a verdura, o arroz e o feijão, tá faltando a mistura, o shampoo e o sabão, tá faltando até dinheiro e quer economizar, venha para o de Itália, que é o melhor lugar. Supermercado é o de Itália, que me oferece qualidade e opção. Supermercado é o de Itália, tem preço baixo e ofertas de montão. No atacado ou no varejo, você tem a opção. No Cordeiro Atacarejo, economiza de montão. Pra sua casa ou comércio, você pode confiar. Cordeiro Atacarejo, é dia de economizar. Cordeiro Atacarejo, mega loja em Salinas. É dia de economizar. Cordeiro Atacarejo. Neste momento do dia, nos permitimos uma breve oração. Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Magnificat, magnificat, magnificat, magnificat. É música, é informação, é muito mais rápido.